mas o ódio cega. 多的代汗。 estado. Com ele pelo nome, vou se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto. Sei, não é